Aquí llegamos. Gozando. Carnaval. ¡Vamos! con este ritmo está. Vamos a bailar, vamos al carnaval, quiero disfrutar, con este ritmo está. Vamos a bailar. It's time to get on down and party. Let me see your booty shake. Let me see your booty shake. Go ahead, go ahead. Come on. About the stop my twist. We'll be right back. sick.